todos estejam preparados pro que vão ouvir. Vão compreender a palavra hip hop. Quilombo de Palmas em pleno ano 2000, se espalhando pelo mundo, conquistando o Brasil. São milhares de adeptos vivendo a cultura, representando a verdadeira arte de rua. Refúgio de autoestima, inteligência de não violência, mantendo força e resistência. Orgulho de ser preto aí, batendo o peito. Originalidade, conceito, impor respeito. Um salve pros manos de outras raças que aqui chegar. Ocupem suas cadeiras porque o show vai começar. Picapes, microfones, tudo ligado. O povo grita roll, o som bate pesado. DJs e MCs, harmonia impecável. Estilos, rimas, energia incontrolável. DJ, solta o som, risco o disco com splash. O povo quer ouvir muito scrobo back to back. B-boys e b-girls, habilidade na dança. Expressão corporal na cultura que avança. Nos muros da cidade vejo as gravuras, a alma de artista de rua. Em pinturas, grafites, quatro elementos em harmonia. A arte do povo pro povo, periferia. DJs e MCs envolvido. B-boys e girls envolvido. Grafite, arte ao vivo, hip hop é isso. Todo mundo envolvido. Envolvido, envolvido. DJs e MCs envolvido. B-boys e girls envolvido. Grafite, arte ao vivo, hip hop é isso. Todo mundo envolvido. Quebrada contamina, firma forte, firma. Os parceiros junto aí, tamo no clima. Bandidos na rima, estilo de vida. Aqui é Coab 2, então desacredita. Preto de largão, inteligente. Sigo, sigo em frente. Mais um preto louco na corrente. Não é, não é, aqui é só pra quem é. Na 2 eu tô em casa, vou que vou na fé. É atitude e humildade lado a lado. Sem hipocrisia, chegada é bem chegado. Fato consumado, o som bate pesado. Vou que vou além, sequestro sem refém. Respeito é pra quem tem, eu jogo o jogo e jogo bem. O som contaminou de 0 a 10, nota de 100. Microfone engatilhado, sua mente já é refém. 2002, hip hop em ação. Revolução na picape do meu som. DJ tem um dom, b-boy cai no chão. MC preparado, lança o refrão. Abre-se a cortina, o eco da batida. Mão pra cima, mão pra cima. O som que predomina, louco, louco. Já era, o sistema tá em choque. Segura, malandro, o poder do hip hop. DJs e MCs envolvido. B-boys e girls envolvido. Grafite, arte ao vivo, hip hop é isso. Todo mundo envolvido.